16, sua identificação, Deus para nível 050, chega da Mari. Aproveito no meia, autorizado Duna, 2 mil pés, IMS, Oxfam, pista na zero, forma com a estabilidade. Duna, no pista 3860, tá? Tenente 3860, chame torre frequência 118, pista 995. 295, bom dia. Bom dia, 3860. 3860, bom dia, Justo no 08. Vento 170 graus, 129, tráfego avistado, todo autorizado. Livre pouso no 03896. Confirmar o vento, foi 3896. Afirmo, 180 com 15 nós. É, obrigado. No solo 27, libere direita, táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, pros dois. 9300, bom dia. Pronto, copy. 300, Serra Branca, Papa Sierra, nível 280. Fim a rota do plano de voo. Pistão 90, primeira curva à direita, subida da El. Leda após DCT. Leda após DCT, Serra Golfo Romeo. 5535, transponda, controle 208. Azulando 300, correto, portão 01. Chame para o pushback, só mesmo. Alfa Romeo, que é o azul, Alfa, X-Ray, Alfa. Alfa, X-Ray, Alfa, prossigo. Boa noite. Nós estamos com a questão de giro de motores de marcha lenta por 10 minutos, do Pátio 3, já com o portão estrela. Sim, a gente repode o término. A gente está iniciando. Tango Romeu, Tango Golf, contato radar, 61 milhas sobre a escoração noroeste de Salvador, voe na proa da posição Duna, e só 40 milhas. Duna vai apontar 40 milhas. Preciso deixar critério em forma 40 milhas, como eu tenho curso. Vai apontar 40. Salvador, Mike Zulu Índia. Mike Zulu Índia, prossiga. Mike Zulu Índia estacionado no gate 2, solicitando autorização de reboque até a remota 13 do Patuna. Autorizado, Mike Zulu Índia, porte até. É, Mike Zulu Índia. Romeu Tango Golf, é o nosso próximo reporte para cancelamento. 300 autorizado, Tim Dark. Papagoa Milton Golf. Legal, Milton Golf, agora passando 40 milhas. Papagoa Milton Golf, autorizado 3.100, na proa do VOR, ajuste no 0.8. 3 do PES, proa do VOR, com 28, vai acabar. Até o ponto de espera via Índia, 895 a Torre com 1015, corrijo 1018 na Juiz de Bambu. Salvador, bom dia, azul 9300, considera a zona 0. Azul 9300, autorizado linha de colapso, zona 0, vento 1, 7, 0 graus, 1, 5 nós. E 3 metros, vou falar com a zona 0. Salvador, Mike Zulu Índia, comunica término do reboque com a aeronave estacionada na remota 13 do Pátio 1. Bom dia, grato. Bom dia. Salvador, o Alfa Tchê Alfa, como está dirigindo o motor 4-3, bom dia. Sim, bom dia.